Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, começaria a cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os seus vereadores, também os representantes dos partidos eleitos e do movimento da Assembleia Municipal, que usaram a palavra, que até agora usaram a palavra. Cumprimentava também ainda os seus presidentes da Junta de Freguesia, presentes, e todos os autarcas das freguesias presentes. Cumprimentava ainda o comandante dos bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital. Cumprimentava o coral Santana e o coral polifónico do Alva. Cumprimentava a comunicação social e depois cumprimentava todos os outros presentes. Minhas senhoras e meus senhores, hoje houve cá e cumprimentava uma pessoa muito especial que está aqui hoje entre nós, que é minha amiga, há 11 anos, uma grande atleta que se chamava Aurora Cunha. Ela hoje está aqui connosco, porque nós convidámos, ela ainda não tinha vindo ao Oliveira do Hospital, já tivemos ainda a última vez que estivemos juntos, foi na eleição das Sete Maravilhas da Gastronomia Portuguesa, onde ela não defendia o queijo da Serra da Estrela, mas também defendia o leitão da Bairrada, e onde tivemos a oportunidade de estar juntos em Lisboa, e depois até estivemos juntos também. Estivemos e por isso queria-lhe agradecer. Mas já há bocado dizia eu à Aurora Cunha, e deixem-me dizer que houve hoje aqui nesta cerimónia um momento muito alto. E um momento muito alto porque eu acho que eu nunca tinha ouvido o hino cantado por dois grupos de Oliveira do Hospital, ou dois grupos corais, o de Santana e o coral polifónico do Alva, cantado desta forma. E eu acho que o hino, hoje, tive uma sensação do hino como nunca tive. Ou tive outra vez. Deixem-me explicar para perceberem o sentimento. Eu representei há uns 4 anos, representei com uma equipe de futsal que tive lá na escola, onde era professor, representei o país, representei Portugal nos jogos internacionais. E cada vez que jogávamos, como nos outros jogos, lá com os meus miúdos, nós ouvíamos o hino, os hinos dos países com quem íamos jogar, fazia-se sempre a abertura do hino de cada país. E é um momento único, quando nós representamos o país e vimos a nossa bandeira subir, não fomos campeões, ficámos em terceiros, mas foi um momento alto. E fiquei sempre com aquela sensação, dessa vez que ouvi esses hinos a passar, e hoje senti o mesmo quando vocês cantaram o hino. Primeiro, porque cantaram muito bem, e eu há bocado dizia à Aurora, perguntava à Aurora, quando também subíamos ali na cerimónia dos bombeiros, perguntava à Aurora o que é que ela sentia quando o hino, quando ela ganhava as medalhas, honrava o nosso país e via a bandeira, quando subia ao pódio e via a bandeira. E a Aurora dizia-me que é uma coisa que não se explica, que é uma sensação indescritível. E por isso quero-vos dizer, até porque temos aqui a Aurora, e se eu vos pudesse fazer um desafio, nós terminaríamos esta cerimónia tal como a começámos, que era com o fecho do hino, cantar para vós, porque é um momento realmente muito especial e um momento muito importante, também como Presidente do Município. Não sei se estão todos os elementos, se podem cantar, mas eu deixar-vos ia, até para que tentassem o hino, e eu estar à Aurora para sentir o que ela sente quando ela representou Portugal. Aurora, um grande salve de palmas, eu queria aqui... Depois, vamos à política. Hoje, na minha opinião, como nas nossas vidas, é uma data especial, sobretudo para aqueles que viveram 25 de Abril de 74, como experiência de uma outra vida, nova e melhor. Ao longo destes 38 anos, as expectativas nascidas em Abril foram passando por diferentes fases, como na nossa vida. Umas vezes melhor, outras vezes pior. Todos temos a noção que desde o 25 de Abril nem tudo foi perfeito. Há coisas que correram melhor, há coisas que correram pior. Há coisas que correram melhor, há coisas que correram pior. Mas, pergunto eu, bastaria olhar para o Conselho de Oliveira do Hospital durante estes 38 anos para verificar que hoje existem grandes diferenças no desenvolvimento do território, visível nas infraestruturas existentes nas nossas aldeias, nos nossos pequenos lugares, nas vias de comunicação, nas estradas ou nos serviços. Muitos ainda, com certeza, se lembram do terceiro mundista com que se apresentava a maioria das populações. Mas a ideia da rua não estava pavimentada. Nós lembramos perfeitamente. Há quem se lembre, porque já nasceu depois, e já agora também contaria aqui uma pequena história, porque há pouco tempo estávamos um conjunto de presidentes de Câmara a falar e estávamos a perguntar, éramos 14 numa reunião e depois aquilo, a conversa derivou para o 25 de Abril e começámos a perguntar onde é que estavas no 25 de Abril. Também hoje o Jornal da Daniel fez isso e tem. E teve piada que estava um presidente da Câmara ao pé de mim e vejam como isto passou o tempo rápido. E eu perguntei-lhe, oh Ricardo, onde é que tu estavas? E ele disse, ainda não tinha nascido. Por isso vejam como o tempo passa rápido, que é o presidente da Câmara de Arganil ainda não tinha nascido, que não tinha nascido, e por isso quando nós falamos desta realidade, e por isso, quando falamos deste cheiro das nossas ruas, onde os votos corriam a sair ao aberto, onde nas ruas havia estromadas, onde as habitações tinham péssimas condições de salubridade, sem água potável, sem sanitários, algumas terras sem energia elétrica, muitas delas, por isso há um ganho desde o 25 de Abril, uma evolução natural. Não foi só o 25 de Abril. Como disse aqui o Dr. Rodrigues Gonçalves, a nossa entrada na comunidade, permitiu-nos também algumas coisas que nós precisaríamos ser completamente atrasados. Hoje, meus caros amigos, as preocupações são outras. E os nossos munícipes, quer queremos que não, ao nível do hospital, é um conselho do seu país, passa também hoje, passamos, não somos nenhuma ilha. E há, às vezes, há quem queira pensar que o Oliveira do Hospital é uma ilha e que não faz parte deste país real que é Portugal. Não, o Oliveira do Hospital faz parte de Portugal e tem os problemas que assolam o nosso país. Hoje há um conjunto realmente de dificuldades que talvez há uns anos atrás não fossem possíveis ou não era possível nós imaginá-los. Hoje, o maior drama do Conselho de Oliveira do Hospital é o maior drama do país. E o maior drama do país, sem dúvida nenhuma, que é o crescimento económico, porque tem a ver, implica diretamente o desemprego. Pela primeira vez, Oliveira do Hospital ultrapassou, e confesso aqui, sem dúvidas nenhumas, para nós era um ponto de honra, Oliveira do Hospital em janeiro ou fevereiro, passou os 1000 desempregados. Nunca tinha passado os 1000 desempregados. O Oliveira do Hospital apresenta um quadro de 1009 desempregados. Não há que esconder essa realidade. É verdade, é o seguinte, é que o Oliveira do Hospital não teve o aumento que o país teve. Porque se tivesse o dobro, se neste momento o Oliveira tivesse aquilo que lhe aconteceu ao país, desde quando tinha 700 desempregados, o país tinha uma taxa de desemprego à volta de 5%, 6%. Hoje o país tem uma taxa de desemprego de 15% e Oliveira não aumentou. Isto tem a ver que, tem a ver sobretudo, também na minha opinião, com a capacidade e com os homens empresários e as pessoas que criam riqueza em Oliveira do Hospital. E nisso, nós somos um conselho realmente rico, de pessoas que ainda não existiram, de impostos que caem permanentemente, de vias estruturantes dos ICs que nos fazem falta e que não constroem, fazendo com que os nossos empresários não tenham as mesmas condições, como alguém aqui disse, não sei quem foi, mas alguém disse que as condições do 25 de Abril deveria trazer condições de igualdade. E isso é verdade, que é, há um conjunto de resistentes, mas nós percebemos, se as coisas continuarem assim, não é possível continuarmos assim e é preciso infletir o caminho para que estes homens, e sobretudo pessoas que são dinâmicas, que geram emprego, porque é preciso fazer esse estímulo. Por isso, este drama, que atinge sobretudo os mais jovens, que lutam por uma oportunidade de inserção na vida ativa e que poucos conseguem alcançar. É este combate que temos que ter todos os dias, percebendo que a retoma económica e a dinâmica da criação de emprego dependem também de fatores que não dominamos e que não se encontram nas nossas mãos. Por isso vos digo que é fundamental que a economia cresça, que haja incentivos para a criação de emprego. Porque os nossos desempregados precisam apenas de uma oportunidade para mostrar a sua qualidade, o seu empenho, a mais-valia que trazem para a construção de um Portugal melhor, mais competitivo, mais moderno e mais agradável para viver. E ao nível do hospital tem gente trabalhadora. Neste contexto, também como eu disse, quero deixar uma palavra de esperança, porque eu acredito e tenho a esperança que, de vez em quando, há uns temporais, mas os temporais não duram sempre. E por isso é preciso, acredito, que havemos de sair como sempre fomos capazes de sair na nossa história de Portugal. E Portugal teve várias crises e foi capaz sempre de sair, e por isso acredito na capacidade dos portugueses e acredito na capacidade da Oliveira do Hospital para encontrar um rumo de desenvolvimento. Mas deixem-me confessar-vos aqui também algumas mágoas e algumas. Uma das grandes conquistas de Abril, ninguém tem dúvidas sobre isto, foi o reforço do poder local, da sua autonomia, está na Constituição, da sua proximidade e da sua intervenção e de proximidade junto das populações. É este mesmo poder local que hoje, de 38 anos depois, vive um momento crítico em termos de autonomia que lhe foi concedida e, como todos sabem, está consagrada na Constituição. Quando os direitos constitucionais, uns atrás dos outros, começam a ser postos em causa, é tempo de perguntarmos se devemos ou não lutar pelos valores do 25 de Abril e se estes valores continuam a ter ou não sentido. Na minha opinião, têm sempre sentido e devemos fazer essa luta. Não é aqui da tribuna onde não cabe ao Presidente do município fazer oposição a qualquer governo. Pelo contrário, a posição do município é nós trabalharmos, e eu como Presidente do município, trabalharmos com qualquer governo eleito democraticamente, defendendo os interesses do nosso concelho. E é isso. Agora, também como Presidente do município, não sou obrigado a concordar com medidas que os governos tomam. Já fiz isto no passado, quando fui eleito pelo Partido Socialista, em relação a posições do Governo Socialista, e hoje também estou à vontade para o fazer da mesma maneira. Não é uma questão de oposições, não poderia ser. Tem que haver, há uma relação. Agora, não somos obrigados a dizer sim àquilo que nós não acreditamos. E há uma coisa que eu não acredito. Não acredito, sobretudo, na lei que faz a extinção de freguesias e que trata o Conselho de Oliveira do Hospital numa lei que foi aprovada há pouco tempo e não foi publicada. Uma lei que começou por um livro verde que veio a ser alterado e não posso, porque não me conseguiram demonstrar que há algum ganho para as minhas populações ou para a população do Conselho de Oliveira do Hospital quando se lhe extingue uma freguesia. Porque se me demonstrassem que havia algum ganho para as nossas freguesias, eu poderia repensar a atitude. E por isso vos digo aqui que não posso concordar, até não é relevante, não posso concordar que haja nenhuma, e por isso tenho batido contra a extinção de qualquer freguesia de Oliveira do Hospital, continuarei a me bater pela, porque não vejo que isso tenha qualquer ganho para as populações, ou que seja isso que desequilibre o país em termos económicos. Nós sabemos que não é. Outras situações que aqui também, e que estão em cima da mesa, e eu também gostaria de saudar, há bocado não saudei porque ele ainda não foi eleito, que é o futuro Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que está aqui connosco, dizer-lhe que pode contar com o município na luta de defesa da nossa escola de ensino superior, porque ela tem um papel determinante de desenvolvimento na nossa, não só em Oliveira do Hospital, mas na nossa região. E estamos, continuamos disponíveis. E agora, com uma nova direção, uma nova presidência, quero lhe dizer que o Sr. Engenheiro pode contar connosco, porque a escola é demasiado importante para toda esta região, é demasiado importante para Oliveira do Hospital, e digo-lhe mais, é nestas, mesmo que esta escola custasse mais do que uma escola de Coimbra, quero-lhe reafirmar, era justo, porque em termos de interioridade, nós sabemos que às vezes deveria haver esse critério, e sem esses critérios, muitas vezes mata-se aquilo e desertifica-se o interior. E por isso, acho que a escola é demasiado importante, e estará sempre na linha da frente das nossas preocupações e também das preocupações deste Executivo e também, de uma forma geral, de todas as forças políticas que integram os órgãos do Conselho de Oliveira do Hospital. Mas deixem-me aqui refletir ainda sobre mais duas ou três coisas. Por vezes noto, quando este município apoia as famílias carenciadas, mesmo às vezes com algumas verbas financeiras e tem um efeito, ou quando se aplica algum do seu orçamento na melhoria de habitações, há quem olhe para estas opções políticas de forma crítica. Mas eu pergunto, esses que criticam estes tipos de política, de apoios, são sobretudo pessoas que nunca tiveram que passar por estas dificuldades? E eu pergunto ainda, se o papel da política e dos políticos deve ser ou não para servir as pessoas, ou para que as pessoas, ou para que os políticos se sirvam das pessoas. As políticas, qualquer política, seja do município, deve ser para servir as pessoas, e não devem ser as pessoas para servir os políticos. Por isso, eu não acredito que quando nós apoiamos pessoas com alimentos do nosso banco alimentar, não acredito que essas pessoas não precisem, porque ninguém se sujeita a isso e as pessoas só se sujeitam quando realmente necessitam. Por isso, eu reafirmo que o 25 de Abril trouxe-nos a todos, já aqueles que são das minhas gerações, que eu era um teenager na altura, e a muitas pessoas que estão aqui, trouxe-nos uma esperança de uma vida melhor. E eu espero, sobretudo, que essa esperança, que não deixemos perder a esperança, porque um homem sem esperança é um homem morto. E por isso, acho que nós devemos continuar, e deve ser, e é esse o meu compromisso, também como Presidente do Município, lutar pelos ideais do 25 de Abril. Viva o 25 de Abril, viva o Líder do Hospital.